Há 16 anos, o município de Foz do Iguaçu não liberava permissão para novos táxis na cidade. Com a aprovação da lei, nesta terça-feira, na Câmara de Vereadores, a Terra das Cataratas poderá contar com 40 novos veículos para prestar o serviço. De acordo com a categoria, havia uma dificuldade de atender a demanda, principalmente de turistas que visitam a região nos períodos de feriados e grandes eventos. O presidente do Sindicato dos Taxistas, Marcílio Martins, conta que faltam veículos em ocasiões como congressos. Foz do Iguaçu é uma cidade que tem muito evento nos hotéis. Então, cada hotel tem seus centros de convenções, né? Tem 2 mil, 5 mil, sentado, inclusive, nessas convenções que eles fazem. E quando dá as convenções nos hotéis, falta táxi. Foz do Iguaçu é a quarta cidade brasileira que mais recebe eventos como fóruns e congressos. A frota de veículos do município hoje é de 377. A partir do ano que vem, com as novas permissões, subirá para 417. Terão prioridade para serem donos de seus próprios táxis, aqueles taxistas que trabalham há mais tempo como taxistas, prestando serviço para outros permissionários. E cada um deles, eles têm uma carteirinha, um crachá da Fostrans com número. E eles trabalham, por exemplo, até 90 eles já receberam seus alvará. 91, ainda tem uns 10 de 91, tem mais ou menos uns 20 de 92, e aí vai 93. 91, 92, 93, eles vão ser beneficiados através desses 40 alvará. 94 já vai ficar na espera para a próxima liberação do prefeito. Eles não têm o alvará, mas ficam daí engatilhados para a próxima liberação do prefeito. Terão prioridade para serem donos de seus próprios táxis aqueles motoristas que trabalham há mais tempo como taxistas, prestando serviço para outros permissionários. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, além de atender os turistas, novos pontos devem ser construídos em bairros da cidade mais distantes da região central. Como é uma cidade turística de vários eventos, quando dá um evento, por exemplo, no hotel, os taxistas se aglomeram tudo ali, né, para atender o turista. E aí a cidade, os bairros, vocês podem observar, que Foz do Iguaçu, nos bairros, não tem bom táxi. Não tem porque eles não ficam. Eles procuram o turista. Foz do Iguaçu é uma cidade de turista e eles preferem o turista. Mas agora vai ter pontos novos, aí no Três Bandeiras, aí na Três Lagoas, aí nesses bairros aí. A lei que aprovou 40 novos táxis para a cidade também prevê que 1% da frota seja adaptada para cadeirantes. Maurício Freire, para a CBN Foz.